A CSN Mineração S.A. assinou nesta quarta-feira, 11 de outubro, um termo de compromisso com o MPMG, Ministério Público de Minas Gerais, no qual se compromete a adotar uma série de medidas para garantir a segurança da barragem Casa de Pedra, em Congonhas. O termo estabelece providências e prazos a serem cumpridos. As medidas foram especificadas em parecer técnico emitido pela SEAT, Central de Apoio Técnico do Ministério Público, no último dia 4 de outubro. As recomendações a serem adotadas pela CSN têm prazos que variam entre 30 de novembro e 17 de dezembro deste ano. Elas referem-se ao Plano de Ações Emergenciais de Barragens de Mineração, Dique Sela, Barragem B4 e Barragem Casa de Pedra. O promotor de justiça de Congonhas, Vinícius Alcântara Galvão, fala sobre a necessidade das recomendações serem implementadas pela CSN. O Ministério Público e a empresa CSN firmaram um termo de compromisso com base na perícia que foi realizada pela SEAT do Ministério Público e que indicou a necessidade de se proceder a estudos mais avançados e algumas correções em referente à situação atual da barragem Casa de Pedra. Nós acreditamos que a medida foi muito bem-vinda, porque justamente uma medida consensuada sempre é melhor do que um litígio. E nós acreditamos, com base também no laudo que foi elaborado pela SEAT, que a assunção das obrigações pela empresa e, se cumpridas, o que nós aguardamos que ocorra, vai dar mais segurança à situação da barragem Casa de Pedra. Além do promotor de justiça Vinícius Galvão, assinaram o termo de compromisso o promotor de justiça Francisco Chaves Generoso e representantes da CSN Mineração S.A. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.